skede, der sig Charlie i 700 som. Confirmando o POB 086. Estimativo 6201 da Oceania, via Juliette Alfa até o ponto de espera da cabeceira 28, quando na taxi Golf, mantém a posição chama 286, o último entrou no 093-6201. Estimativo só corrigindo a frequência da 208-612. Igualmente. Por gentileza, aguarde o trip 5206. Temos um banho da Gol para esse setor, ok? A intensidade muito baixa, ok? Faça um cheque no equipamento e chama novamente. Por gentileza. Muito baixo. Livre de decolagem, o azul 4071, no vento 220 graus, meio dúzia. Livre de decolagem, 4028, azul 4071. Só para fazer um check, como recebe? 587, galinhão 360, agora qual foi o posto de beleza? 398 na escuta. Ativo ingresso via Índia, bate o portão 09. 512 no meio, solo voltando. Coordenação 5 de solo. Temos um Boeing da Gol que vai passear no 09 em sua cauda. Após o mesmo completar o passeamento, só lhe tiver de acionamento no modo 13. Coordenação 5 de solo 512 no meio. O Web 5827 pronto para cópia. O 827 da WebJet autorizado Galeão, nível 360 via Upper do 10. Recolagem 28, primeira curva à esquerda, seguida saída da El Leda. Após Leda, voa direto para o São Brice, Bravo Romeu, Índia Delta Air, com intercepta a rota 2190. 5174 no transponder, o controle opera em 120 desse 8827 da UAB. Tio, decolou aos 31 no controle 120 desse 8. Graças, boa noite. Torre de Salvador, boa noite, cena 6310 retornando. 6310, continua a aproximação, já tem a pista livre, livre pouso. O vento, minha indicação é de 220 graus, meia dúzia nós. A aeronave pousou à frente da Gol, informou que entre 1000 pés e 200 pés ocorre uma variação do vento. E abaixo de 200 pés ele se torna calmo e praticamente com 2 a 3 nós, ok? Ok, ciente. Por enquanto estamos recebendo 17 nós de cauda aqui, o 6310. Ok, ciente. Informo que o vento para a pista oposta, a minha indicação é mais desfavorável. Está dando 240 graus com meia dúzia nós, ou seja, estaria mais ainda para pouso na 28, ok? Ok, ciente. Vou prosseguir aqui o 6310. Ok, o vento confirma 220 graus, 5 nós, já tem pista livre de pouso. Autorizado pouso na 28, 6310. Aguarda o número 2 do setor. Gantt 3858, 03 do portão está livre. Estou coordenando aqui a equipe de solo para posicionar a cauda da aeronave na taxa 3, ok? 2, Salvador, boa noite, M6201, ponto de espera 28, desloca no lado da final. Ciente, mantenha o ponto de espera. Mantenha, M6201. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Echo, Bridge. Índia, o fixo do limite entre a Fiji e a Fibra Vigia. É justamente onde a gente tem que estar aeroviando tudo bem. Pode nessa equipe de sol, reposto quando a guardinha propôs, já prendei minha dúvida. Zero, solo aos 35, Libra à esquerda, que chama 1219 solo. 219-6310. Paulo Salvador, 6310, livrando a Delta. 6310, ingressa via Alfa e reposta antes da Cruz Juliette. Alfa antes da Juliette, 6310. 201. Na rolagem 28, né, 62 da nona. Sente. Guarda o número 2, pegou. Da Juliette, 6310. Estimativo, portão previsto 07, porém vai aguardar para o ingresso, 6310. Aguarda para ingresso, 6310. Livre, 6310, ingresso da Juliette, 07, portão aqui ligado. 7-07, ingresso, 6310. E a 201 decola aos 37, controle 120 decimal 8. 208, boa noite, obrigado, até a próxima. Firmando 535 de autonomia, Jenny Pico alternado, confio que eu vi. Prossegue seu táxi, 3258, autorizado o táxi via Pátio, Juliette, Alfa, é o ponto espera na taxa segura. Quando lá, chama 2862, e o altímetro no 0, no 3. Afirmativo, 352, no meio, avisou com o Aero 2 da Bianca, estacionando 07. Afirmativo. Vai dar passagem ao tráfego, assim que o mesmo ingressar e finalizar o congeamento, fale com o seu táxi, segue via Pátio Juliette Alfa até o ponto Fera na Taxi Gol. Quando lá, chama 286-1395 com voo. Zero graus com 10 nós, através da sua esquerda, pista molhada. 204 a gol, 90-84, obrigado. 7, por gentileza, vai de cópia. Treinamento por conta e risco. Rutando 3662, a TR da Tribo já passou a cauda, 08 pro portão, está ali no feedback, é contato. Vamos cortar para o táxi. Papatã, Guacos, Zulu, November. Zulu, November, prossiga para a final do ano 7, aposto, November. No solo aos 4-1, livra a pista esquerda, taxi Charlie, e chamou 2-1 no solo. Boa noite, obrigado. Tá muito ruim a transmissão, não entendi, confirme. Aprisante 5-8, está próximo ao ponto de espera pronto. Se puder coordenar com o controle, por favor, tem uma restrição nessa saída para a nível 110 após 15 milhas de Salvador, para a gente estar livre dessa restrição. Porque não vai ter condição de passar 110 até 15 milhas, é isso? Afirma, senhor. Ele está autorizado a olhar e manter a guarda da instrução. E a parte do leste alto no ponto de espera chama 2, meia dúzia, o altímetro no 0, no 3, bom voo. Via Índia, 02 do portão, 0084. Muito mais. Novembro. 7 agora aí para cópia. Está liberado da restrição, a casa tem restrição, quem pode subir direto conforme a performance, o vento 200 graus, 109 e veicular. É o correção, mantenha a posição ainda, mantenha a posição na cabeceira 28. Ok, a gente está livre da gestão, vai alinhar e manter, 3850. Flash, eu mantenho. Você é pronto para qualquer. Salvador Recife, autorizado nível 1-1-0, decolagem da pista 28, primeira curva direita, executa o perfil da saída Aron, após Aron, direto Recife, 5414 no transponder, o controle em 1-2-0, décima 8. Procedimento correto, pátio militar, tem informação do POB? A bola quente para o táxi chama 2, 118 de Palmeira. Salvador, boa noite, é o trip 5216 no ponto de espera da Golf, pronto. 5216, mantém o ponto de espera. É manter, 5216. Zulu Movember, solo aos 4-5, autorizado o táxi até o seu pátio, a estacionar a presença livre. 889, pronto, cópia Galeão 360. Zulu 889, Salvador Galeão 360 ao nível, a rota é para o Zulu 1-0. Decolagem 2-8, primeira curva esquerda, sentido a saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeu, India Delta Eco, intercepta a rota para o Zulu 1-0. 5410 no transponder, o controle 120, décima 8. Correto, reposição do ponto, fracionamento, push, o voo no 889. Cinco, dois, um, meia, tripa, autorizado alinhar e manter 2-8. Autorizado alinhar e manter, trip 5-2, um, meia. Paulo, boa noite, Luiz, Serra Delta Lima. 3858, decola aos 4.6, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite, 3858. Obrigado aqui no pátio 3, solicitando um reboque para o pátio 4. Pare por gentileza. Mais curto. Correção, pastor 17, autorizado, cruzamento imediato da pista e depois via alfa até o ponto de espera. Trip 5216, livre decolar, vento 200 graus, 109. Livre decolar, trip 5216. Eu falo voltado? Ok, confirme sua posição por gentileza no quarto. 09, muito grato. O TE Delta Lima na escuta. Livre o pushback, TE Delta Lima. Para o deslocamento, ok? Iniciar seu deslocamento. Stand-by para. Afirmativo. Realiza o push quando for iniciar o deslocamento aí da aeronave. Aí chama novamente. Beleza. A posição, Gui, mantém a posição. Afirmativo. 8-60 web, coordenação em que se solo. Só para colocar a calça da aeronave na taxa índia, está livre e em contato. O trip 5216 decola os 49, controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, grato, trip 5216. Para qual, Oxené? 6310, copia. Oxené 6310, Salvador Recife, autorizado nível 350. Decolagem da 28, primeira curva direita, terceira saída Aron, após Aron, direto Recife. 5403 no transponder e o controle em 120.8. Autorizado no 350 até Recife 2, decola 28, primeira curva direita, Aron, após Recife 5403 no transponder, controle 120.8, acionando 6310. Correto, 07, o portão é posto como pronto para acionamento push. Passará para push, 5403. 28, vento 200 graus, 100 mais. Devi pôr uma 28, mensagem 4. Solo, Terra Delta Lima, está de baixo. Afirmativo, Terra Delta Lima, desloque a aeronave até a saída do padrão 3, ok? Agora sem ingressar no pátio principal ainda. Afirmativo. Confirmar o vento de superfície para o 48. Tem uma indicação aqui de 200, 200 com 10, através da esquerda. Muito obrigado. Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, reporte sobre o farol Tapuã. Portará o farol Tapuã, que está foi autorizado direto pátio. O TAN é 3662, ali mantém a 28. 748, no solo aos 53, ao livrar à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chama o solo no 120, junto ao 9, tenha uma boa noite. Sim, chamando 120, 19, ao livrar, web. Alô. Solo web, 6748. 6748, agilizando na medida do possível, via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05. Solo web, 6748. Eu tenho uma sugestão ao senhor fazer uma mudança de pista, mas fazer aí com 79 dentro de cauda. Indicação nossa aqui, até toda a descida 14,9 de cauda e próximo ao solo já 7,9 de cauda, a 100 pés no chão. A questão é que nossa indicação aqui de vento para a carteira 28 está marcando 160,09. Porém, a indicação de vento da carteira 10 está marcando de 220 a 240 com a mesma intensidade, ok? São duas indicações diferentes. Indica para a carteira oposta. Infelizmente, está sem um bom tempo. É, eu acho que logo, logo você vai receber mais reportes assim, igual o meu, de outros colegas. Aí eu acho que você já tem um embasamento para mudar. O TAM, pastor 17, a linha e mantém, a 28. A linha e mantém, pastor 17. 90. Prossiga 6310. Está um colega da UEB aí, nós tivemos a remetida agora na primeira aproximação, bem na DA, na DA, estava com 17 nós de caldo, mas tinha uma olhada, nós tivemos um comprimento. A segunda tentativa foi o equipamento do avião, estava mostrando um instrumento bem caldado, bem alinhado com a pista, 17 nós de caldo, a 30 pés é de 14. O 6310. É, a gente vai ter que modificar aqui. Para nós, a indicação é o seguinte: a indicação de vento da pista 10 nos induz a trabalhar com a pista 28. E a indicação de vento da pista 28 nos induz a trabalhar com a pista 10. Como alguns aeronaves já reportaram, inclusive sua arremetida, vamos começar a operar agora com a pista 10. Vamos fazer uma modificação aqui para ver se pelo menos durante a aproximação diminui, ameniza, ok? Imagina, durante toda a aproximação na final, foi 18, 17, 18, só ficou mais ou menos aceitado, todos os 14 aí, todos os 30 pés, da nossa ponte, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira, o 5827, a gente já conseguiu um controle, para um sequenciamento já para pista 10. Tem como fazer um. A gente aguarda de coordenação, ok? Ok, prossegue via Juliette, Alfa, ingressa na Delta. Na Delta vai manter o ponto de espera e chama a 286. Para decolagem no 05827, a perfil de saída permanece a mesma, só a curva que vai ser agora à direita. Tá, então Juliette, Alfa, lá na Delta vai chamar a torre e o perfil permanece. Tá bom, obrigado. Só muda a primeira curva, que vai ser agora à direita. Não dá essa curva, mas boa, programado aqui, valeu. O Zé Delta Lima na escuta? Ele já falou já 28, passou no 7. Na escuta 889, operação agora com a pista 10 e o perfil de saída permanece da Eldeira após o Eldeira Bridge, apenas altere a curva, primeira curva agora à direita, voo 889. Guardião 07, seu solo ao 58.